de tudo pra me fazer parar. Já tentaram me convencer, eu não vou conseguir. E jogaram-me no calabouço, na tentativa de apagar os sonhos. Os sonhos que um dia eu sonhei pra mim. Mas o sonho de um crente não pode morrer. Mesmo que eu seja incompreendido pelos meus irmãos, podem falar de mim o que quiserem, me obrigar a ficar sozinho, mas Deus garante que está comigo. Eu sobrevivi. Olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus quem me escolheu e escreveu história. E o inimigo, queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Pra vergonha dele, olha eu aqui. Quanto mais o tempo passa para mim, compreendo muita coisa que me aconteceu, mas eu confio no Deus que me ama, que me escolheu e me tirou da lama. E não é qualquer tempestade que vai me destruir. Mesmo que eu seja esquecido pelo meus irmãos, tenho certeza que um caminho Deus preparou pra mim. E quem quiser acreditar, espere. E quem está vivo, acredite e veja. É Jeová quem por mim peleja. Eu sobrevivi. Olha eu aqui. Até pensou que eu pra vergonha dele. Olha eu aqui. Mas pra vergonha dele, olha eu aqui. Mas pra vergonha dele.